Jaque, a boizinha da sofrência. O que é que eu faço pra te conquistar? Sei que ele tem vergonha porque eu sou da favela. Não tenho grana como os playboyzinho, mas eu posso te dar todo o meu carinho. Ele anda de carro importado, eu só vivo de pés de calço. Ele só usa roupa de marca, mas eu sei que é gamado na minha pegada. Eu posso fazer o que ela não fez. Te chamo de bebê e você de meu bem. Eu sou a mina certa, todo mundo já viu. Ela é sacana, ela é um fake news. Eu posso fazer o que ela não fez. Te chamo de bebê e você de meu bem. Eu sou a mina certa, todo mundo já viu. Ela é sacana, ela é um fake news. Paredão do Vale, só toca já que a vozinha da sofrência. Alô, meu parceiro Zé CDs, o moral de Caruaru. Pra te conquistar, sei que ele tem vergonha porque eu sou da favela. Não tenho grana como os playboyzinho, mas eu posso te dar todo o meu carinho. Ele anda de carro importado, eu só vivo de pés descalço. Ele só usa roupa de marca, mas eu sei que é gamado na minha pegada. Posso fazer o que ela não fez. Chamo de bebê e você de meu bem. Eu sou a mina certa, todo mundo já viu. Ela é sacana, ela é um fake news. Eu posso fazer o que ela não fez. Chamo de bebê e você de meu bem.